eu sempre falo, cadê você? Mas se a minha

não sei porquê, o meu coração é tão vagabundo. E qual a razão de querer amar todas as mulheres do mundo? Eu já fiz de tudo para ser sincero, mas ele não faz o que eu quero. Eu não sou o culpado do meu coração ser assim tão errado. Coração vagabundo, coração sem amor, vive sempre jogado, é um pobre coitado, é mais um sofredor. Coração vagabundo, coração sem amor, vive sempre jogado, é um pobre coitado, é mais um sofredor. Cadê meus presentes, gás? Todo mundo até embaixo. Arre, minha filha. Arreia, arreia. Para você, apoio cultural. Bem-aventurada és tu, bem-aventurada. Nosso Deus te escolheu, porque o mundo inteiro te elegeu, a mãe mais amada. Bem-aventurada és tu, bem-aventurada, porque o nosso Deus te escolheu, porque o mundo inteiro te elegeu, a mãe mais amada. Bem-aventurada és tu, Maria de José, que mesmo assustada sustentaste tua fé. Bem-aventurada seja a mãe que acolheu o ventre materno, seu Jesus, filho de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Óticas Pupila, lindas armações em óculos de grau ou esporte com ótimos preços. Venha conferir e aproveite. As melhores opções em óculos estão nas Óticas Pupila. Óticas Pupila, mais uma vez eleita melhor do ano. Rua Landulfo Alves, em frente à Galeria Moura. Prefeitura Municipal de Vazedo. O trabalho continua. Pavimentação em várias ruas da sede, em todo o município. É assim que se trabalha. Vem mantendo a cidade limpa. Reforma de todas as escolas municipais. Os alunos e as famílias agradecem. E em dia, com todos os funcionários e fornecedores. É assim que se trabalha. Governo Gilmar Neto. Continua de mãos dadas com o povo. Fala, minha galerinha linda, aqui é a Railena Show de Teresina, Piauí, e estou passando por aqui para dizer que eu também estou ligadinha na Vazedo FM 87,9. É bom demais! Ela é a melhor rádio da Bahia. Tamo junto, parceiro. Valeu! Depois de curtir as festas juninas, chegou a hora de curtir a liquidação de inverno Roupa Nova. Já começou a maior liquidação da cidade. Liquidação Roupa Nova. Toda loja com até 50% de desconto. O melhor da moda masculina e feminina em liquidação. Coach, Farm, Lança Perfume, Lacoste, Elos, Aramis, Calvin Klein, Reserva, John John e muito mais até pela metade do preço. Venha correndo aproveitar. Liquidação de inverno Roupa Nova. O melhor da moda em liquidação. Auto Center São Jorge, oficina especializadas em todos os serviços de seu veículo. Aqui você encontra todas as peças, acessórios, tudo no mesmo lugar. Balanceamento, alinhamento e mais, baterias e pneus. Auto Center São Jorge, aqui os serviços com garantia e perfeição. Auto Center São Jorge, fica na BA Luiz Sandi, ao lado da Agrovazedo. Fone 988-355218. Fale com Josa, e tudo bem. Participe das sessões da Câmara Municipal de Varzedo, realizadas todas as quintas-feiras, às 17 horas, com transmissão ao vivo pela Varzedo FM. Um legislativo atuante, caminhando junto com o povo. Ana Rita Miranda, presidenta da Câmara Municipal de Varzedo. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Você busca uma vida mais saudável e equilibrada? Então venha conhecer o Denutris, o seu consultório de nutrição em Santo Antônio de Jesus. No Denutris são oferecidos vários serviços presenciais ou online. Entre eles, consultas nutricionais com avaliação completa, planos alimentares individualizados, acompanhamento contínuo para garantir resultados duradouros, bioimpedâncias e vários outros. E o melhor, o Denutris está com pacotes promocionais incríveis. Não perca tempo, entre em contato agora e faça seu orçamento. Contato para falar com a nutricionista Jéssica Mota, 759-9813-7825. Contato para falar com a nutricionista Aislane Rodrigues, 759-9838-1789. O consultório de Nutris fica localizado na Avenida Luisiana, número 178, segundo andar, sala 3, em Santo Antônio de Jesus. Agende sua consulta e venha descobrir o melhor caminho para alcançar seus objetivos nutricionais. Prefeitura Municipal de Varzedo. O trabalho não para. Estamos construindo um colégio na comunidade do Tabuleiro do Castro, com várias salas de aula e área de lazer, para oferecer maior conforto aos alunos e à comunidade. Governo Gilmar e Neto. Continuamos de mãos dadas com o povo. Panificadora Massa Fofa. O pão quentinho da hora é na Panificadora Massa Fofa. Pães, bolacha, bolos, lanches e muito mais. Aberta diariamente para te atender. Fica na Rua Vereador Manuel Francisco, ao lado do Mercadinho S.A. Fale com Tony de Oride, Neto e Igor. E tudo bem. Apoio Cultural. Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Agora em Varzedo, você conta com atendimentos psicanalíticos. A psicanálise trata questões como ansiedade, depressão, estresse, conflitos emocionais e relacionais, doenças psicossomáticas e sofrimentos psíquicos, como angústia, baixa autoestima, lutos e perdas. Além disso, a psicanálise promove o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, ajudando você a viver de forma mais equilibrada e consciente. Procure a psicanalista Jandira Nascimento pelo WhatsApp 759-9188-0952. Repetindo, 759-9188-0952. Agende sua avaliação e conheça o poder da psicoterapia analítica. Cuide da sua saúde mental e descubra em você a sua melhor versão. Aqui quem fala é Aline Tosta. Eu também estou ligada na Varzedo FM 87.9. É bom demais. Net Fibra, tô navegando. A estabilidade dela é demais. Conexão que aproxima e satisfaz. Zum, zum, zum, zum. Eu tô voando com a Tony Net Fibra, tô navegando. A estabilidade dela é demais. Conexão que aproxima. Net Fibra, você vai ver. Você vai ver. Aquele story sem travar, você vai ver. E na TV. A Toninet Fibra está completando 15 anos de conexão de verdade. E quem ganha o presente é você. Tem sorteio de Smart TV, iPhone, brindes e muito mais. Tudo isso com velocidade, suporte e atendimento que só a Toninet oferece. Para participar do sorteio, basta ser cliente Toninet Fibra e estar com suas mensalidades em dia. Corre e assine agora no 75988574936. Siga arroba toninet.fibra e consulte o regulamento da campanha. Toninet Fibra. Internet de qualidade. precisou de gás, chama a Ultragás. Preço baixo, qualidade, segurança e entrega rápida. Vazedo tem gás azul da Ultragás. Disque 759-8287-5546 ou 759-8856-1019. Ultragás Vazedo, sempre perto de você. Venha conhecer a Academia Forte Fit, faça a sua matrícula e cuide da sua saúde. O novo conceito de academia, a mudança que sua vida estava precisando. Academia Forte Fit, fica na rua Vereador Manuel Francisco, em frente ao Mercadinho Atrativo. Academia Forte Fit, em Varzedo. O Atrativo Supermercado tem o melhor preço da cidade. Bom de comprar e ótimo para economizar. Vá conferir, consumidor. Atrativo Supermercado, o melhor preço da cidade. Aqui em Varzedo. Samuca Autopeças, tudo para ônibus e caminhões, com os melhores preços da região e facilidade no pagamento. Samuca Autopeças, peças, acessórios, escapamentos, chaparias em geral, bombas hidráulicas, tomadas de força para caçambas e muito mais. Samuca Autopeças, BR-101, quilômetro 262, bairro Amparo, em Santo Antônio de Jesus. Telefone 3631-2110. Samuca Autopeças, a princesinha da BR. Dino Peças Novas e Usadas. Fazemos manutenção no seu veículo. Fica na BA-026, próximo ao Posto Aurora, em Varzedo. Telefone 0759-88-1711-00. WhatsApp 999-56-73-76. Dino Peças Novas e Usadas. Pra quem quer ter satisfação, ouça a voz da razão, não perca a garantia. Só mesmo a empresa Avegrã lhe traz o conforto com economia. Com aves sempre tão saudáveis, tecnologia, gente bem capaz. Pra você ter em sua casa toda a qualidade que aqui se faz. Avegrã, alimentando com amor. Participe todas as quintas-feiras, às 5 da tarde, sessão da Câmara Municipal de Varzedo, ao vivo pela Rádio Varzedo FM 87.9, Câmara de Vereadores de Varzedo, caminhando com o povo. Aniversário Comapel, 49 anos dando aquela força na hora de construir ou reformar. E para comemorar, a Comapel está com uma grande promoção. Nesse mês, comprando na Comapel, você concorre a 4 geladeiras, 4 fogões, 4 bocas, 4 tanquinhos, uma Smart TV de 42 polegadas, 4 fritadeiras e 5 vales compras de R$500 cada. Sorteio dia 2 de agosto. Confira regulamento na loja. Comapel é nota 10. 49 anos ao seu lado. Vem comemorar com a gente. Na AgroVazedo você encontra tudo o que você precisa para o seu dia a dia rural. Insumos, rações, medicamentos veterinários, ferramentas e muito mais. O fardo de feno Transvala está saindo por apenas R$ 28,00. E a ração 12MA Integral Mix está com preço especial. Apenas R$ 100,00 o saco. AgroVazedo, se é rural, tá aqui. Passe na loja e aproveite essas ofertas enquanto durarem os estoques. Kiss fica na BA Luiz Sandi, próximo ao posto Varzedo. Se você desconfia que está grávida, não perca tempo sem saber o que fazer. Procure logo o serviço de saúde e garanta mais vida pra você e pro bebê. O pré-natal é um direito da gestante, um direito da criança que ainda vai nascer. Fique de olho, reivindique seus direitos, mas não deixe de fazer o que cabe a você. Pegue o cartão, faça exames e a vacina. Preste atenção no que o doutor vai lhe dizer. Gestante, faça bem o pré-natal. Feliz gravidez e um bom parto pra você. Farmácia Rui Barbosa, medicamentos, perfumarias e um grande sortimento de suplementos naturais. Farmácia Rui Barbosa, entregamos em domicílio. Fone 753631-5525. Rua Rui Barbosa, número 93, Santo Antônio de Jesus, depois do Queijicia. Fale com Maurício, Ney, Rogério ou Marcelo e tudo bem. Depois... Venha conhecer a nossa loja Enzo Moda 20, ao lado da academia, na antiga Tende 10. Tudo em moda masculina, feminina, infantil e adulto. Temos ainda tudo em utilidade do lar e tudo para cama, mesa e banho. Quando os 80 chegar e a velhice bater, vai ser o A Fox Network já chegou em Vazedo para solucionar seus problemas. Oferecemos pacotes personalizados para atender as necessidades de todos em sua casa. Você não vai acreditar, a Fox Network está com a promoção de inauguração imperdível. São 200 mega por apenas R$59,90 para você curtir o melhor da internet. Isso mesmo que você ouviu, são 200 mega por apenas R$59,90. A Pax Bahia é a única em planos de assistência familiar que oferece os maiores benefícios com a mensalidade que cabe no seu bolso, além de melhor qualidade em atendimento. Temos descontos nos convênios médicos e laboratoriais, além de dispor de cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas e andadeiras. Atendemos associados e particular 24 horas com funcionários qualificados para prestar os melhores serviços de assistência familiar da Bahia. E mais, temos carros apropriados para atender em todo o território nacional, com conforto e segurança. Em Vazedo, a Pax Bahia reformou o velório paroquial, oferecendo à população um lugar confortável com sala velatória, com todos os paramentos necessários. A Pax Bahia administra o velório paroquial para acolher você e sua família no seu momento mais difícil. Pax Bahia, trabalhando sempre por você. Praça 8 de dezembro, fone 3632-4855. Quem avisa, amigo é. Começou a mega promoção do mês de julho na Primavera Móveis. Preço promocional na coleção de inverno. Só em julho você vai ter a última oportunidade de comprar cama box, guarda-roupa, sala de jantar, cozinha. Tudo isso e muito mais com preço antigo. É isso mesmo que você ouviu. Produtos da nova coleção com preço antigo. Confira só. Cama box casal, R$450. Cama box solteiro, por apenas R$360. Fogão quatro bocas, branco ou preto, R$599 à vista. Preço baixo de verdade é na Primavera Móveis. Conjunto de sofá em captonê, somente R$1.380. Guarda-roupa seis portas, por apenas R$899. Não perca tempo, pois essa promoção é só esse mês na Primavera Móveis. Primavera Móveis, a mais barata do Brasil. Gente, tá todo mundo comentando. Comentando o quê? A São Luís, mais uma vez, deu show de prêmio do melhor do ano. Ah, eu vi. A São Luís foi eleita em 6 categorias. Pois é, isso é reconhecimento dos clientes, trabalho sério e em equipe. Verdade, fomos eleitos como melhor loja de materiais de construção. Também como loja de eletro e celulares, colchões e imóveis. E também como loja de departamento. São Luís, eleita a melhor loja. Nós estamos aqui. Eu passo uma canção, melhor da sintonia do meu coração. Uma rádio que tem informação, conteúdo sempre primeira mão. Fazendo FM 87,9. Fazendo FM, a primeira do seu rádio. Aonde quem que esteja sempre. Fazendo FM, aonde quem que esteja sempre. ZYS489, Rádio Comunitária Farceto FM 87,9, a primeira na sintonia do seu rádio, a número 1 da Bahia. Então, bom, aqui eu virei hoje repentista. Minha netinha, ela fez, vovô, você é o melhor repentista que eu já vi. Até aí tudo bem, né? Sim. Aí ela completou, ela podia ter poupado o resto, viu, Ed? Sabe o que ela falou? Sim. O melhor repentista e o melhor e o mais bonito. Não precisava acabar com mentira, né? Podia finalizar antes. Pois o melhor repentista. O Renato Bus. O mais bonito foi que acabou a credibilidade do comentário da minha netinha Luísa. Renato Bus está aqui dizendo lá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, está acompanhando, desejando bom dia. Oi, como é o nome dele? Renato Bus. Renato Bus, tudo de bom aí no Rio Grande, vocês estão passando um momento difícil de novo, que Deus proteja, que lhe dê água, mas não faça enchente. Meu desejo, muita paz, eu tenho muitos amigos pelas paragens do Rio Grande do Sul, tudo de bom para vocês, o gaúcho que tem uma tradição tão bacana, que tanta ajuda na agricultura, né? Trabalhador danado, tudo de bom para vocês aí. Né? Estabeleça uma cultura inovadora na empresa. Como é que você estabelece, Ed? Para você ter uma criativa, né? Tem que estabelecer uma áurea. A áurea ficou bonita, né, Ed? É o que mesmo isso? Áurea. É uma energia. Estabeleça uma áurea. Hein? Uma energia, né? Uma energia, um ambiente, né? Criativo, né? Para que você, as opiniões, as pessoas gostem das opiniões, se sintam bem das opiniões, sejam recompensadas dando opinião. Sim. O varejo pulsa todo dia, o varejo entra a gente todo dia, o varejo tem que ter, ver de varejo e ver de vida, né? E você tem que, para isso tem que ter criatividade, né? Criatividade é o combustível que alimenta a chama da lamparina do varejo. Ficou bom essa aí? Ficou bom. Verdade. Libera o homem, seu delegado, que ele é poeta. Aí eu tava andando sem carteira com o carro de meu avô, o delegado de Taparica me prendeu naquela época. Eu cheguei lá, fiz um discurso, aí o soldado falou, libere ele, seu delegado, que esse menino é poeta. Ele vai fazer uma revolução que na cadeia os presos já estão tudo batendo palma. Libere essa peste, que ele vai criar um problema sério aqui na cadeia. Aí o cara me liberou. Algumas empresas querem resultado imediato, mas jogam boas ideias no lixo todos os dias. Porque não trabalham ela. Ideia empresarial tem que ter uma sequência, né? Tem que contar pro outro que alimenta e tal. Ontem um aluno meu falou, mas professor, eu fui contar minha ideia para meu chefe, ele roubou. Imagine. Infelizmente tem isso, né? Agora, quando você não valoriza uma boa ideia, você perde duas vezes. Você sabe disso, Ed? Quando você não valoriza a ideia, você perde duas vezes. Você perde a ideia que poderia lhe dar dinheiro, lhe dar lucro, lhe dar margem de lucro. E você perde o talento. Porque se o cara dá ideia uma vez, duas vezes, três vezes e não aplica, né? O cara desmotiva. E aí vai dar. E aí velho, daqui a pouco ele vai pro concorrente. Aí você perde a ideia, perde o talento e ainda vai pro concorrente. Apanha duas vezes, né, Ed? É verdade. É como diz um amigo meu da zona rural, além da queda do coice, tome sua porradinha e fique quieto, né? Quanto você não valoriza a ideia, você perde talento. E talento, viu, Ed, que eu conheço, talento, pessoas talentosas, criativas, não fique em ambiente medíocre. Pode passar uma chuva, mas não fica. Se o talentoso não tiver a devida valorização no seu ambiente de trabalho, ele não fica. Porque ele precisa criar, né? Ele precisa botar as ideias dele para fora, ser reconhecido. É esse combustível que mexe a motivação dele. Se ele está num ambiente, né, que não é valorizado, né, que é cheio de criatrocidas. Você conhece os criatrocidas, Ed? Não conheço. Não, criar latrocidas são os trocidadores, são os homicidas da credibilidade. Normalmente, Ed, alguns deles, sabe onde eles estão, Ed? Sim. Os que, aqui, ó. Ó. No serpentário corporativo. Cara, olha, eu vou lhe dizer alguns patrocínios, Ed. Sim. Só lamento, só fica se lamentando, não faz nada, só fica invejoso, carreirista que rouba a ideia dos outros para dizer que é dele. Sim. Resistente à mudança, hipócrita, né? Arrogante, manipulador, pseudo-intelectual que se acha muito inteligente. Então, todo consultor serpente, todos esses aí, são criatrocidas, pessoas que desestimulam os criativos, desestimulam a criatividade. Então, normalmente são esse tipo de gente, pessimista também, procrastinador, que só vive adiando as coisas, o famoso empurra com a barriga, né? Você já pensou, Ed, você chegar numa reunião, vai ter quatro lá dentro, viu? Sim. Quatro dentro da reunião. Um é procrastinador, um é preguiçoso, o outro é pessimista e o outro é lamentador. Ih, rapaz. Você já viu onde é que você tá, Ed? Não vai pra lugar nenhum. Eu já fui, essa semana eu fui numa reunião assim, Ed. Foi mesmo? Foi. É. Só Fabinho reclamar. Um culpar o outro. Era uma associação de duas entidades, um culpar o outro. Né? E dá pra mudar essas pessoas? Normalmente, algumas podem mudar, porque ser humano pode mudar, mas a maioria é difícil. Se já tiver uma certa idade, então, é mais difícil ainda. É. Né? Tá certo. Sabe o que é que muda essas pessoas, Ed? Sim. RH neles. Mandar para outro. Parte do RH. Outro dia eu encontrei um desse, o Ed. Eu falei, olha, Paulo, você teve, só me chamou no RH e disse que você teve lá. Você falou alguma coisa de mim? Eu gosto tanto de você que pedi para liberar seu FGTS. Vai lá. Ainda vai ter uma multa. Aí a falsidade, Beto. Ainda vai ter uma multa, querido. Rapaz, essa palavra, querido, velho. Tem hora que essa palavra, querido, eu vou lhe falar, viu? Pois é. Tem hora que essa palavra, querido. Não é brincadeira, não. Professor. Quando eu chamar você de querido, Ed, é o querido de raiz. Sim, sim. Não está contaminado pelo serpentário corporativo. Tá certo. Olha. Você também, Ed, você falou de minha indumentária, que eu estava com minha camisa 01. Tava. Né? Sabe quem me deu essa camisa de presente há muitos anos atrás? Coisa boa é outra coisa. Guilherme Bellitani. Olha aí. Nosso tá empresário vendo? Que sempre vai aí no primeiro programa do. Ele me deu essa camisa quando ele era pobre. Ah, tá certo. Foi. Ele estava se formando em direito e aí ele precisava de uma sala para botar um escritóriozinho e tal com um amigo dele. Aí eu deixei a sala para ele sem cobrar aluguel. Então, eu fico para você, eu tinha uma sala. Sim. Aí ele me deu essa camisa de presente. Olha. Imagina quantos anos tem. Tem muito tempo, né? Olha, professor, o nosso ouvinte aqui está dizendo bom dia. Dupla dinâmica, Ellen Nilson Souza, São Miguel das Matas, a professora Josiane, bom dia meu amigo Paulo Andion, bom dia Ed e todos os ouvintes da clube. Olha, professor, muita gente na Sapucaia está ligada na voz do empreendedor. A Nice está com o rádio ligado e manda um abraço pro senhor. Gratidão pela visita de vocês no sábado. O Horto Bela Flor ficou ainda mais florido. Josiane Oliveira. Josiane, Jô querido, abraço, Jô. Gente da melhor qualidade, né? Eu tava contando nos dedos, Ed, que eu tenho muito relacionamento, mas tenho amigo é outra prateleira, né? Diferente. Eu tava contando nos dedos, viu, João? Você é.